gente às vezes fala sem pensar. Pode magoar, ferir o coração de alguém que nos quer muito bem, com palavras que não vêm de Deus. Até parece o velho homem outra vez, querendo que nos trouxe até aqui.